Para adorar somente a Deus, para cantar as músicas do céu e abençoar com minha voz e a minha vida, povos e nações. Ui, ai, meus ouvidos. Opa, calma, calma, gente, calma. Um de cada vez. Ô, pastora, ah, puxa vida, o Cocadinha tá reclamando da minha voz. Ah, eu sou desafinada mesmo. Vai ver, eu não sirvo mesmo pra adorar a Deus. É, eu só tô sendo sincero. Realmente eu sei que toda criança é muito sincera. É preciso ter o nosso coraçãozinho sempre sincero, Cocadinha. Só tem um detalhe. A verdade precisa ser dita de uma maneira muito especial. É, a gente também precisa saber a hora de falar, né? Exatamente, Dani. A gente precisa conhecer o tempo e o modo de se falar as coisas para as pessoas, para não magoar, para não machucar. É, porque eu tô ficando meio magoada. Oh, meu amor, vai dar tudo certo. Presta atenção. Você é uma bênção, Nessa. Uma bailarina que dança tão lindamente. Mas você quer adorar a Deus com a sua voz também, não é isso? É verdade. É, eu também quero. Ah, puxa vida, eu também. Então, todos nós podemos adorar a Deus, porque o que Deus precisa não é de uma voz perfeita. Deus não conta conosco porque somos perfeitos, sem nenhum errinho. O amor do Senhor Jesus por nós é imenso. Não tem como medir. E Ele se agrada é de um coração sincero nas mãos dEle. Um coração inteiro nas mãos dEle. E isso eu tenho certeza que Ele tem encontrado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Puxa vida, Nessa, me perdoa. Eu não quis magoar você, apesar de ter sido sincero. Mas eu quero pedir a Jesus para que Ele me ensine o tempo certo e a melhor maneira de falar. Mas que você dança muito bem é a pura verdade. Eu tô sendo sincera, hein? Ah! Existe uma canção que fala exatamente sobre isso. Vocês querem aprender? Oba! A gente quer aprender! Então vamos lá. Solta a música aí!